se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico.